Imagina daqui a 6 meses você ainda acordando angustiada, ainda dependendo de remédios, ainda se sentindo um fardo para a família. Agora imagina você livre, dormindo naturalmente, acordando disposta, sendo aquela pessoa que você era antes. Essa segunda opção pode começar hoje, viu? Mas só se você tomar a decisão agora. O link está aqui embaixo e depois que o grupo fechar, não tem volta.